diz, por onde essa mina passa, ela causa um rebuliço. Se tu quer brincar com fogo, então vem faz o que eu digo. Se tu quer brincar com fogo, então vem faz o que eu digo. Vai, vai, vai, vai. Tu só tá brincando com fogo, uma hora vai se queimar. Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, passa, pepeca na ponta do maçarico. Se tu quer brincar com fogo, então faz o que vai. Passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, bucetinha no acra. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. Passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, pepeca na ponta do maçarico. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. Passa, passa, passa, bucetinha no acra. O DJ Deivão vai te pegar gostosa. Moleque ruim. Esse é o Saladinho. Caralho, só lança baba. Pode copiar que eu deixo. Quer aprender, né? Quer aprender as aulas, né? É, pega seu notebook, tá ligado? É, vamos chegar pra cá. Só vai escutar as brabas, braba mesmo, hein? Moleque ruim. Caralho, já tá foda, hein? Olha a sequência que é a bunda dela. Tá fazendo até o chão. Olha a sequência que é a bunda dela. Tá fazendo até o chão. Acompanha o movimento. O tamanho desse rabão. Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Desce pro meu! Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Para não! Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Desce pro meu! Acompanha o movimento, o tamanho desse rapão. Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Desce pro meu! Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Para não! Eu cansei de namorar. Vou pro baile, vou gastar. Vou beber, vou marolar. Tacando o pau nas piranha, que tá doida pra cetar. Tacando o pau nas piranha, que tá doida pra cetar. Tacando o pau nas piranha, tacando o pau nas piranha. Vou pro baile, vou gastar. Vou beber, vou marolar. Tacando o pau nas piranha, que tá doida pra cetar. Tacando o pau nas piranha, que tá doida pra cetar. Ela dá tremidão, ela dá rajadão, ela dá tremidão. Doida pra cetar. Aqui tá tocando, isso é modelão. Eu sei que elas gostam. Eu já comprei skunk lançado Jota. DJ TH convocou amiga gostosa. Só pervertida com a mente maliciosa. Então desenrola, chegou sua hora. Desce, desce, desce, desce, desce, trava, trava, Jota na piroca. Chateada, ai, ai, caralho. Pede pra botar com raiva. Eu não sei se eu boto ou não boto no pelo. Boto ou não boto no pelo. Eu não sei se eu boto ou não boto no pelo. Boto ou não boto no pelo. Ai, ai, caralho. Pede pra botar com raiva. Eu não sei se eu boto ou não boto no pelo. Boto ou não boto no pelo. Eu não sei se eu boto ou não boto no pelo. Boto ou não boto no pelo. Ai, ai, caralho. Pede pra botar com raiva. Trava a chota na piroca. Desce, trava a chota na piroca. Desce, trava a chota na piroca. Desce, trava a chota na piroca. Desce, trava a chota na piroca. DJ dos abre. Esse é DJ Renan, caralho. Hack Bass. Passo lá no 12, nas casinhas rola rave. Passo lá no 12, nas casinhas rola rave. Bota as puta pra sentar no banco de trás da Mercedes. Bota pra sentar no banco de trás da Mercedes. puxa baile na ruinha, certeza o 12 pega. Várias putinha, várias perversas, elas querem sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Quer sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Quer sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Quer sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Os vidros tudo embaçado e eu tacando pau nela. Elas querem sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Quer sentar mamar fumando um dentro da minha meca. Passo lá no 12 nas casinhas rola rave. Passo lá no 12 nas casinhas rola rave. Bota as puta pra sentar no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar fumando no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar sentar no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar fumando no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar sentar no banco de trás da Mercedes. Para o carro! Bota as puta pra sentar no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar fumando no banco de trás da Mercedes. Elas quer sentar mamar fumando no banco de trás da Mercedes. Moleque ruim, DJ dosado. Esse é DJ Renan, caralho. DJ Deivão vai te pegar gostosa. Moleque ruim. Fala pra ela, esse é Salatiel. Caralho, só lançar bala. Vai perceber que é isso, hein? Também. A guia só vai começar, hein? Prende minha piroca fazendo nele de alicate. Prende minha piroca fazendo nele de alicate. Cai com a buceta ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Cai com a buceta, com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Cai com a buceta, com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Joga na frente, piranha. Sabe que a sorte é tua. Se eu botar na tua xereca, vou empurrar na tua boca. Eu botar na tua xereca, vou empurrar na tua. Eu botar na tua xereca, vou empurrar na tua. Joga na frente, piranha. Sabe que a sorte é tua. Eu botar na tua xereca, vou empurrar na tua. Cai com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Cai com a buceta, com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Olha o movimento que ela faz, é tipo um arco e flecha. Olha o movimento que ela faz, é tipo um arco e flecha. Ela vai abrindo e fechando as pernas. Enquanto meu pau penetra, vai abrindo e fechando as pernas. Enquanto meu pau penetra, vai abrindo e fechando as pernas. Enquanto meu pau penetra, olha o movimento que ela faz. É tipo um arco e flecha. Ela vai abrindo e fechando as pernas. Enquanto meu pau penetra. Cai com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Cai com a buceta, com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Cai com a buceta, mulher. Cai com a buceta, vai. Cai com a buceta, ela cai com a buceta no pó com vontade. Caralho, fala pra ela, Zosa. Já que tu quer dar pro Dozabe, porque sabe que ele é mito. Quer dar pro Silvio MC, porque sabe que ele é mid. Sentando na pica, depois deixa pra sua amiga. Vai, sentando na pica, depois deixa pra sua amiga. Vai, sentando na pica, depois deixa pra sua amiga. Vai, sentando na pica, depois deixa pra sua amiga. Ela quer dar pro Dozabe, porque sabe que ele é mid. Quer dar pro Silvio MC, porque sabe que o pai é mid. Vai, sentando na pica, depois deixa pra tua amiga. Vai, sentando na pica, depois deixa pra tua amiga. Vai sentando na pica, depois deixa pra tua amiga. Vai sentando na pica, depois deixa pra tua amiga. Vai sentando na pica, depois deixa pra tua amiga. Atenção magrinha, cuidado com a ventania. Atenção magrinha, cuidado com a ventania. Ela vai te jogar na pica, vai te jogar na pica. Ela vai te jogar na pica, vai te jogar na pica. Ela vai te jogar na pica, cuidado com a ventania. da faixa rosa tão jogando. Então pare e observa que o bloco tá ritmo. Rima de puteira, faixa rosa tão jogando. Então pare e observa que o bloco tá ritmo. Ela me pediu um tapa, então pijão, então toma, toma. Mulher de verdade gosta de apanhar na cara. DJ Deivão vai te pegar gostoso. Sarrando, gostando. Mulher de verdade gosta de apanhar na cara. Toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma. Mulher de verdade gosta de apanhar na cara. Toma, vai, toma, toma, vai, toma. Mulher de verdade gosta de apanhar na cama. Sarrando, vai te pegar gostando. Vai te pegar gostosa. Flashback. DJ Dozado. Pois se sair com o Renan, você ganha diamante. Sai com o nosso bonde que tu ganha diamante. Vamos começar assim então. Senta pros, senta pros, senta pros, senta pros, senta pros, senta pros traficantes. Alpica, caralho. Ninguém te forçou. Tu que quis ficar com o bonde. Ninguém te forçou. Tu que quis ficar com o bonde. Tu tá na treta de abate. Da tropa da Marconi. Da tropa da Marconi. Começar assim então. Tanta postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada, postada. Moleque ruim, DJ Dozado. Desde então, tudo começou na mensagem. Mó bundão, na mente veio maldade. Do nada louca, me liga em plena 3 da madrugada. Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada. Pra tá aqui, relaxa e fumo um narga. Na minha cama, sequência de pirocada. Ela gama, não sai de cima por nada. Na minha cama, sequência de pirocada. Ela gama, não sai de cima por nada. Pra tá aqui, relaxa e fuma um narga. Na minha cama, sequência de pirocada. Ela gama, não sai de cima por nada. Ô mulher, mantém a calma, tá? Ô mulher, mantenha a calma. Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho. Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho. Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho. Falou que tava com fogo, queria dar uma sentada. Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho. Quando eu passava a pé, ela nem me notava. Agora que eu tô de nave, ela diz que tá impressionada. Manda Silva, tu mudou, ficou bonito do nada. Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa? Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de raiva, tá?